Imposto de renda. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Na luta para edificar este futuro, ele renuncia ao presente. Por isso é um homem ocupado, sem tempo para os filhos, envolvido em mil atividades, tudo com o objetivo de garantir o seu amanhã. E com que prazer e orgulho, cada ano ele preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito esforço, muito trabalho. Lote, casa, apartamento, sítio. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se ele parte um dia por qualquer motivo, já cumpriu sua missão e não vai deixar ninguém desamparado. E para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um só emprego. É preciso ter dois ou três. Vender parte das férias em vez de descansar junto à família. Levar serviço para fazer em casa em vez de ficar com os filhos. E é um tal de viajar, almoçar fora, discutir negócios, marcar reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico, faz parte do mundo competitivo, não pode fraquejar. No entanto, esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor mais alto, aquele que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Mais precisamente naquelas modestas linhas quase escondidas, onde se lê relação dos dependentes. Aqueles que dependem dele, os filhos que ele colocou no mundo e a quem deve dedicar o melhor de seu tempo. Os filhos são novos demais, não estão interessados em lotes, casas, salas para alugar, aumento de renda bruta, nada disso. Eles só querem um pai com quem possam conviver, dialogar, brincar. Os anos vão passando, os meninos vão crescendo e o pai nem percebe porque se entregou de tal forma ao trabalho, vulgo construção do futuro, que não viveu com eles, não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou buscou no colégio. Nunca foi a uma festa infantil, não teve tempo para assistir à coroação da menina. Pois um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas de desocupados. Há filhos órfãos e pais vivos porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para o outro e a família desintegrada. Sem amor, sem diálogo, sem convivência. E é esta convivência que solidifica a fraternidade entre os irmãos. Abre seu coração, elimina problemas, resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, porque correm de um lado para o outro o dia inteiro. Ginástica, natação, judô, balé, aula de música, curso de inglês, terapia, lição de piano, etc. E só se encontram de passagem em casa, um chegando, o outro saindo. Não vivem juntos, não saem juntos, não conversam, e para ver os pais quase é preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a única mensagem que tenho para dar e que tem sido repetida exaustivamente em paróquias, encontros familiares, movimentos e entidades é esta: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 anos correndo e trabalhando, absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações, totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para três filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão, uma vida sempre agitada, atarefada, tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão escolhida e que foi, na verdade, mais importante do que minha família. E agora aqui estou eu, de mãos cheias e de coração aberto diante de todos vocês que me conhecem muito bem. Aqui está o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda do Luiz Otávio. De que valem casa, carro, sala, lote e tudo mais o que foi possível juntar nesses anos todos de esforço se ele não está mais para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter um peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura e a saúde de um filho amado, para que serve ele? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por uma única linha que eu tive de retirar do outro lado da folha: o nome de meu filho na relação dos dependentes. E como me doeu retirar essa linha na declaração de 1983, ano base de 1982. Declaração do jornalista em Belo Horizonte, Hélio Fraga. Esta crônica consta do livro do próprio autor, A Família, Último Lugar, publicado pelas Edições Paulinas. O jornalista Hélio Fraga, que foi cronista esportivo, também publicou outros livros relacionados com o assunto narrado na crônica, entre eles, O Menino Valente e Ser Pai, cujas rendas são recolhidas ao Hospital Mário Pena, na capital mineira.